Como todo mundo sabe, Deus cria os espíritos simples e ignorantes, e eles passam por vários reinos: mineral, vegetal, animal, elemental, hominal, angelical. E para. Não, não para. Continua por toda a eternidade. Todos vocês, todos nós, espíritos imortais, que sempre viveremos, nunca morreremos. Quando morremos, morremos por nossa escolha. A gente escolhe morrer. A gente condiciona tanto na mente que vai morrer, que morre. Quando desencarna, continua dormindo, não acorda, porque condicionou na mente durante toda uma encarnação, que depois que morreu, acabou, tudo se apaga, tudo se perde. Então, quando desencarna, morre. E em muitas situações, não acorda. Alguns, se forem acordados, entram em desespero e podem se autodestruir, porque vai ser muito para a cabeça deles. Já que é muito para a cabeça, já que vai ser um escândalo muito grande perceber que não morreu, de que aquilo que você pensava não existia, já que vai ser demais, que vai te causar um dano muito grande. Você não está preparado para saber que você continua vivo. Então, os espíritos superiores pegam o seu espírito adormecido e te leva para a reencarnação. Começa todo um procedimento para te preparar para reencarnar, uma redução volumétrica do seu corpo psicossomático. Você começa a adormecer, entrar no esquecimento, se ligar a um embrião, às células do embrião, aos átomos, às moléculas, vai se ligando. Enquanto o embrião vai se desenvolvendo na barriga da mãe, os seus laços com aquele feto vão se estreitando até que você nasce e continua uma nova reencarnação para continuar o seu progresso, sua evolução espiritual eterna. E aí fica tudo bem. Você esquece tudo de novo, ninguém sacrificou sua consciência lá em cima, e fica tudo certo. E você vai indo. E isso pode acontecer não só na última encarnação que se findou. Isso pode continuar por várias reencarnações, porque alguns escolhem que a sua evolução seja devagar, seja lenta, quase parando. Tem outros que escolhem até parar, com preguiça de evoluir, preguiça de crescer, preguiça de ser feliz. Ou tem uma repulsa muito grande de ser feliz, porque nem sabe que evoluir é felicidade. Acha que evoluir é tortura. Acha que evoluir é ruim, dá trabalho. Tem que deixar de fazer muita coisa. Tem que ficar me reavaliando toda hora. Tem que ficar me policiando toda hora. Tem que estudar. Não gosto de estudar para adquirir conhecimento e progredir. Gosto de ficar ocioso. Falou em evoluir, eu penso logo que vai dar trabalho. Então, não quero. Ouviu a palavra evoluir? Não. Ouviu a palavra evoluir? Para. Desfaz até a amizade. Porque isso já está ali na mente da pessoa, programado durante vários séculos e várias reencarnações. Não só neste mundo, em algumas situações já trazem esse sistema de crenças, esse paradigma de outros mundos, e continua com esse paradigma aqui. E vai levando. Um planeta uma humanidade dentro. Bilhões de seres inteligentes, seres humanos, daquele planeta. O planeta é uma casa grande, para muita gente morar. Todo mundo aqui mora na mesma casa. É uma família de bilhões de pessoas dentro de uma casa, um planeta, uma residência. Tem várias casas no universo, ou seja, vários planetas, para outros morarem. Porque são muitos. Não dá para colocar o universo inteiro num planeta só. Deus cria toda hora. Ele cria espírito toda hora. Cria alma. Ele não consegue parar. Ele não consegue deixar de criar. Ele ama muito. É tanto amor que brota espírito, brota a vida dele. Então, já que ele não para, ou seja, ele fica parindo toda hora, ele é uma parideira e tanto, então, quanto mais filho, tem que criar mais casa. Senão, os filhos vão brigar porque não tem espaço. Tem filho que gosta de ficar num quarto sozinho, não quer dividir o quarto com outro irmão. Então, Deus, para deixar todo mundo bem, vai criando casa junto. Cria espírito e cria casa para os espíritos morarem, para todo mundo ficar feliz. Vai misturar todo mundo? Não. Porque tem uns que ele está criando agora. E tem outros que ele já criou há 10 bilhões de anos. Vai juntar? Não. Porque o que está sendo criado agora é recém-nascido. Ele não vai entender o que o que tem 10 bilhões de anos fala para ele. E aí como é que vai ser? Vai botar junto? Não. O que tem 10 bilhões está muito distante desse aqui. Esse aqui nem consciência tem ainda direito. Praticamente nulo de consciência. Ou seja, se ele falar, ele está falando sozinho, porque esse aqui nem vai ouvir. Foi criado agora. Ele não tem a consciência desenvolvida. Mas esse aqui vai crescer no decorrer dos milhões de anos, até que ele atinja um nível de consciência. Ele vive um ser humano. Ele vira um ser humano. Só que quando ele vira um ser humano, ele já não vira um ser humano assim, como desse tempo aqui, dessa época, já com todos esses conhecimentos, com todas essas percepções, com discernimento do que é certo e errado, com leis, com tecnologia. Não. Ele está começando a ser homem agora. Depois de uma trajetória longa aí, nas escalas evolutivas, ele é homem agora. Se ele é homem agora, agora que ele virou homem, acabou de sair do reino elemental, então ele já não pode chegar cheio de tecnologia, cheio de conhecimentos, mesmo no esquecimento da encarnação. Não vai dar certo. Então vai botar onde? Bota numa casa onde tem um monte de espírito encarnado igual a ele, que está começando agora a ser homem. Vai ter a luz da razão agora. Encarna no mundo primitivo, onde não tem tecnologia, não tem nada disso. Só tem homens das cavernas, espíritos imaturos, ingênuos, ignorantes, que estão começando agora e vão, durante os milhões de anos, evoluindo. Chega um determinado momento que esse povo primitivo vai começar a evoluir e crescer, adquirir conhecimento. Adquirir o conhecimento, eles começam a montar civilizações. Primeiro eles montam tribos, grupos. Uma tribo aqui, outra tribo aqui, outra tribo. Em muitas situações, uma tribo é amiga da outra, mas em outras é inimigo. Na cabeça de alguns ali, pode vir uma sede de dominar e querer dominar a tribo do outro, que é as mulheres do outro, que é o território do outro. É assim que começam as guerras. Próprio de planetas primitivos. E isso pode se arrastar por muito tempo. Aqui na Terra se arrasta até hoje. Ou seja, continuam primitivos, atrasados. Antes usava arco e flecha, agora usa metralhadora e bomba. Só aumentou a tecnologia. Então está primitivo ainda. mas nós não somos primitivos. Nós já temos aviões, helicópteros, Ferraris e Porsches. A tecnologia já melhorou bastante, mas o pensamento ainda é primitivo. Dominar território e massacrar irmãos por poder ou para dominar. Está primitivo. Mas o que é além do primitivo? Ah, eu não sei. Na minha cabeça é só isso aqui. Eu não tenho uma visão de algo além disso. Não tenho uma visão de algo mais do que isso. Também não acredito. Eu nunca vi. Isso é coisa de maluco. Coisa de maluco isso. De ter algo melhor do que isso aqui. Onde todo mundo vive em paz e amor. Isso é utopia. Isso não existe. Mas está no universo. Olha para o céu e vê as estrelas. Sabe que está num planeta. Sabe que tem bilhões de planetas por aí, trilhões de galáxias também. Mas não acredito, de vida lá. Só aqui. O resto é tudo de enfeite. Enfeite. Só fico aqui. Então, para esse pensamento mudar e evoluir e entender que existem civilizações, sim, mais evoluídas, só que não pode ter contato ainda com eles, porque não conseguem ter contato nem consigo mesmos, porque brigam, se destroem, não estão preparados para eles. Então, o que a espiritualidade maior faz? De tempos em tempos, envia alguns, nunca é um só, alguns espíritos mais antigos, mais evoluídos, aqueles que têm menos preguiça, que cresceram mais, evoluíram mais, para instruir aqueles que não têm esses conhecimentos, para ensiná-los o bem viver, o que é amar, o que é fraternidade, para parar com as guerras, parar com as brigas, todo mundo viver bem, progredir, evoluir, se educar, para viver feliz, para viver bem, todo mundo, como filhos de Deus e irmãos. Então, tudo isso tem o quê? Tem um planejamento. Tem um planejamento. Planejamento de quem? De espíritos muito elevados. Espíritos que sabem planejar essas coisas, para que todos possam crescer. Todos esses espíritos vão encarnar, os que estão naquele planeta, para evoluir. No meio deles, eles levam à reencarnação esses espíritos superiores que são instrutores, orientadores evolutivos, espíritos que já cresceram mais e podem orientar aqueles que ainda não têm orientação. Por que tem que fazer isso? Porque se não mandar esses espíritos superiores e deixar todos aqueles que vivem em afinidade, que é mais ou menos o mesmo nível evolutivo, se deixar todo mundo junto, sem alguém que tenha um nível de expansão de consciência maior, alguém que tenha mais conhecimento e que saiba como as coisas funcionam, eles não evoluem, fica na mesmice. Morre, desencarna, encarna de novo, desencarna, encarna de novo, desencarna, encarna de novo. E continua sempre a mesma coisa. Os costumes vão passando de pai para filho, para avô, tataravô, e não muda. Vai passando. E continua sempre daquele jeito. E aí, se for deixar, vai demorar milhões, talvez bilhões de anos para evoluírem. Para não demorar esse tempo todo, Deus, a fonte, envia esses espíritos mais evoluídos para ensinar as coisas que tem que ensinar, para aquele grupo, naquele planeta, evoluir mais rápido, em vez de demorar, um exemplo, só um número qualquer, em vez de demorar 100 milhões de anos para evoluir, vai demorar 5 milhões de anos. Vai poupar 95 milhões de anos. Vai mais rápido. Então, naquele planeta ali, tem que se entender que a vida é jovem. A vida inteligente. A vida inteligente é jovem. Ou seja, se é uma vida inteligente jovem, adquiriu lucidez e inteligência há pouco tempo. Antes não tinha. Então, essa lucidez e essa inteligência, ela está pouco desenvolvida, pouco treinada, pouco trabalhada. Vai levar um tempo para trabalhar. Ainda é muito imatura. E nada vai ser assim, ó, no estalo. Vai levar, mesmo enviando esses superiores para ensinar, vai levar tempo. Leva tempo. Mas dá certo. Mesmo com as resistências, com os trancos e barrancos, dá certo. Se não fosse feito isso aqui na Terra, vocês ainda estavam adorando Moloque, ainda estavam adorando Baal, ainda estavam adorando Horus, Osíris, estariam com estátuas de ouro, bezerros de ouro na rua, estátuas de pedra, fazendo sacrifício até de seres humanos e de animais para esses falsos deuses. Vocês estariam vendo o futuro nas vísceras dos animais, na água, cheios de superstições, extremamente materialistas e não compreendendo o que é verdadeiramente Deus e a espiritualidade. Estaria todo mundo assim se esses espíritos não tivessem sendo enviados de tempos em tempos para que a humanidade deste planeta pudesse evoluir. Então, todo planeta tem um espírito que fica responsável por dirigir aquele planeta. Tem um que fica responsável. Mas ele não está sozinho, ele tem uma equipe. Ele tem uma equipe de outros espíritos evoluidíssimos. Não tanto quanto ele, mas espíritos evoluídos. Ele tem uma equipe. E esse espírito que toma conta daquele planeta, ele já adquiriu muita evolução espiritual. Ele já adquiriu tanta luz, mas tanta luz, que ele tem intimidade com Deus, com o Criador, de tanta luz que ele adquiriu. Ele conversa face a face com o Pai. Antigo, muita evolução. Um espírito que é capaz de fazer coisas que a humanidade que ele toma conta nem imagina. Vai achar que é magia, mágica, que é loucura, e ele pode fazer. Então, esse responsável pelo planeta, ele vai tomar conta dos seus filhinhos, que adquiriram a lucidez agora, a inteligência agora. Esse espírito muito antigo, que tem muita luz, muito conhecimento, ele não pode dizer todos os conhecimentos que ele tem para os seus filhinhos, pode? Não. Seus filhinhos vão entender? Não. Então ele tem que ter uma paciência 100 milhões de vezes a de Jó. Ele tem que ir lá no início dos conhecimentos, lá no beabá, para ir ensinando devagarzinho. Devagarzinho em quanto tempo? Em 10 anos? 20 anos? Não. Em milhares de anos. Milhares. É um trabalho de milhares de anos. Então, vai durar muito tempo. Então, a gente não pode pensar em uma encarnação de 70, 80 anos. Porque muitos vão encarnar para ensinar aquele povo que ainda é muito ignorante. Eles vão ter que encarnar e desencarnar várias vezes para ensinar. Porque é um trabalho de milhares de anos. Ninguém vive aqui 100 mil anos, né? Já que não dá para viver 100 mil anos, você vai ter uma vidinha de 80, 90, 70, vai ensinar. É pouco tempo, você volta para o plano espiritual, recebe mais orientação. Ó, agora você vai encarnar como fulano de tal no meio do grupo tal para ajudar e instruir esse grupo. De novo, o mesmo grupo da outra vida, mas agora num contexto diferente. Volta. Mais 70, 80 anos instruindo. Morre. Ó, de novo, ó, vamos aqui, estuda mais um pouco, adquire mais conhecimento, você vai ensinar assim, assim, assim. Reencarna de novo, no mesmo grupo. Aqueles espíritos já vêm instruindo já várias encarnações. E assim, durante 10 mil anos, 20 mil anos, 30 mil anos. Porque só dá para viver 70, 80, 90 anos, 100. Não é assim? Então vai ter que ficar indo e voltando toda hora. Então, nessa missão, que demora muitos milênios, porque o conhecimento tem que ser trazido devagar, não dá para trazer tudo, que mesmo trazendo devagar já dá um problema federal. Né? Então, quantas encarnações precisa para instruir aquele povo que ainda é ignorante? Muitas, né? São muitas personalidades. São muitas encarnações. Imagina, 10 mil anos de reencarnações. Quantas encarnações não dá? Vamos botar aí 7 encarnações a cada 1000 anos. É pouco, hein? 7 encarnações a cada 1000. Em 10 mil, são 70? 70. Em 10 mil anos foram 70 encarnações. Isso porque eu falei 7 encarnações a cada 1000. Porque dá mais. Porque em algumas encarnaçõezinhas você é assassinado quando tenta ensinar. Porque não aceitam. Então você é assassinado com 20 anos. 30 anos. Então eu disse 7, bem pouquinho, dá 70. Se eu disser 15 a cada 1000, dá 150. Então são 150 personalidades diferentes, encarnações diferentes, em 10 mil anos. Mas 10 mil anos é muito. Não é não, é pouco. É pouco. Nós estamos nesse projeto há muito mais, hein? Muito mais de 10 mil anos. Então, em 10 mil anos, tivemos 100, 150 encarnações. Então, o espírito que encarna para instruir durante 10 mil anos, 100, 150 encarnações, é só um? São vários que são mandados para ensinar aqueles, não são? E aqueles que estão sendo ensinados também morrem, não morrem? Então, eles também vão desencarnar e encarnar, não vão? Então, eles vão encarnar 150, mais ou menos, 100, 150 encarnações em 10 mil anos. Então, não existe esse negócio de dizer a Francis foi todo mundo. A Francis foi fulano, foi cicrano, foi beltrano, foi 100, foi 150. Ele foi todo mundo, até o He-Man ela foi. Todo mundo foi todo mundo. Todos foram muitos. Todos tiveram 100, 150, 200, 300 encarnações na trajetória imortal. Então não existe isso de dizer ela foi todo mundo, ela foi todo mundo e ele foi todo mundo. Não existe isso. Todo mundo foi todo mundo. São muitas. Outra coisa. Vamos dar um exemplo. Mahatma Gandhi. Um espírito evoluído. Tá. Precisamos, se ele é um instrutor, ele vai gostar de instruir, ajudar a evoluir, a humanidade evoluir. Pega Mahatma Gandhi. Leva num mundo primitivo onde tem escravidão. Tem um monte de escravo lá. 10 mil escravos em determinada comunidade. Só que esses 10 mil escravos são espíritos endividados, por isso que eles estão sendo escravizados. Eles já escravizaram outros em outras encarnações, então agora a lei de ação e reação estão sendo escravos. Só que esses 10 mil que estão sendo escravos são espíritos ainda muito rebeldes, muito materializados, muito materialistas, muito vaidosos, arrogantes, egocêntricos, gananciosos, orgulhosos, cheios de paixões, cheios de chagas do espírito. Então, eles ali como escravos é uma forma de conter tudo isso, de segurar tudo isso. Porque se der riqueza para eles e liberdade, eles fazem um estrago. Então é melhor ficar como escravo para segurar isso. Então vamos pegar o Mahatma Gandhi e vamos fazer o quê? Vamos levar o Mahatma Gandhi à reencarnação no meio daqueles escravos. Aqueles escravos procriam, não procriam? Não tem mulher e homem lá? Não nasce bebês? Então Mahatma Gandhi vai ser um bebê de um casal ali dos escravos, que são escravos. Então se ele nasceu no meio de escravos, ele vai ser o quê? Escravo. Mahatma Gandhi escravo. Para quê? Mahatma Gandhi está nascendo ali para quê? Porque quando ele crescer, O que, que vai acontecer? Quando ele despertar e descobrir quem ele é, ele não vai ficar parado. Ele vai instruir os 10 mil escravos, não vai? Tá. Então, não existe você falar assim. Aí vamos lá. Encarnou lá Mahatma Gandhi, está com 20 aninhos de idade, já cresceu. No meio dos escravos. Alguém chega e fala assim. Francis, vamos supor que você é um dos escravos. Francis, aquele garotinho de 20 anos ali, no meio dos escravos, que é escravos, é a reencarnação de Mahatma Gandhi. Aí vamos supor que você fala assim, Mahatma Gandhi, um escravo? De jeito nenhum. Ele é Mahatma Gandhi. Um escravo? De jeito nenhum, de forma alguma. Se você fizesse esse comentário, eu diria que você é uma ignorante do espírito, uma ignorante espiritual imensa. Porque você, se você tivesse conhecimento, nunca falaria isso. É só um exemplo, né? Para que eles entendam. Você não disse isso. Você não falaria isso, né? Então. Então. Não, ela tem conhecimento. Essa criança é um espírito iluminado. Geralmente eu falo para os pais. Quando eu falo, o pai reclama. Meu filho, é isso. Não fale isso. Engula suas palavras. Essa criança é um espírito iluminado. Saiba criá-lo adequadamente para que ele floresça. Isso. Vamos voltar no escravo. Ele, esse rapazinho de 20 anos, é um escravo? É Mahatma Gandhi? De jeito nenhum. Mahatma é Mahatma. Evoluidíssimo. Vocês acham que Mahatma vai querer nascer para ser um ricaço? Para querer ser um cara importantíssimo e ter poder aqui na Terra? Se ele já sabe que poder daqui não vale nada? Não, ele vai querer libertar consciências, ele vai querer educar, ele quer missão difícil, ele quer gente ruim para ele educar. Ele poderia nascer num meio rico? Poderia. Mas aí já é outra programação. Olha o que aconteceu com Siddhartha Gautama quando botaram ele no meio rico. Vocês sabem, né? Não precisa falar. Vamos falar dessa programação encarnatória aqui, porque são inúmeras. Então não existe esse negócio de falar esse escravozinho aqui não é Mahatma Gandhi de jeito nenhum, esse escravo de nada. O próprio Mahatma pede para encarnar ali, para instruí-los. Mas ele está no esquecimento. Ah, mas a espiritualidade vai programar para ele lembrar. Ele vai lembrar. Quando atinge um certo nível evolutivo, vai chegar um determinado momento da vida dele, ele vai viver no esquecimento. Vai arrumar uma namoradinha escrava, vai brincar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas quando a espiritualidade vir com tudo, porque acontece, ele vai começar a ser instruído, vai começar a ser lembrado. Vão só lembrar, tá? Só lembrar o que ele já sabe. Ninguém vai ensinar nada dele, não. Mas só lembrar o que ele já sabe. Aí ele vai fazer alguma coisa, porque ele vai sentir no coração, a conexão dele com Deus já é imensa, ele vai sentir que ele tem que fazer alguma coisa, ele vai sentar no quartinho dele, vai falar, eu tenho que fazer alguma coisa, porque ali já está sendo inspirado, intuído, já estão falando com ele acha que é o pensamento dele, que são as ideias dele, já estão mandando, ele sente, fica fácil, porque a conexão do espírito dele com o alto já é grande, então ele vai começar a planejar já para mudar aquele panorama ali. É do espírito dele, um revolucionário, ele não vai conseguir ficar parado. Ele já adquiriu essa evolução. Tem só ele desse jeito? Não, tem muitos. Martin Luther King, tem Akhenaton, tem Allan Kardec, o Pedro não. Só Allan Kardec, Akhenaton, esses sim. Né? Tem vários. Tem vários. Entendeu? Tem muitos assim. Então, não existe isso de falar. Ele é Mahatma Gandhi de jeito nenhum. Essa é um comentário de uma pessoa muito ignorante, que não sabe como é que funcionam os planejamentos. Tá? Vamos lá na época de Moisés. Moisés era evoluído, não era? Moisés é que levou os louros ali, né? Ele é o mais famosão da história. Então todo mundo acha que Moisés é o cara. Vocês acham que ele foi sozinho? Moisés foi com uma equipe para ajudar aqueles escravos a evoluírem. Moisés foi com uma equipe de espíritos evoluídos. Porque ele não se faz nada sozinho, gente. Até Jesus teve que ter uma equipe. Não tem como fazer tudo sozinho. Tem que ter uma equipe. Tá? Então Moisés foi com uma equipe. Tá. Quem é a equipe? Moisés está no esquecimento da encarnação. Então, para ele começar o trabalho que ele tinha que fazer, ele primeiro tinha que ser instruído. Então, ele foi colocado no meio dos ricos, lá no palácio, e foi instruído lá. E foi instruído em outros lugares também por outros sábios. Quem são esses sábios que instruíram Moisés? Esses sábios são espíritos evoluídos enviados para auxiliá-lo. É a equipe. Mesmo sem ele saber, até aqueles que estão instruindo não sabem. Mas é a equipe. Já é a equipe enviada. O planejamento é perfeito. Perfeito. Eles se encontram. Não tem como não se encontrar. Um atrai o outro. A espiritualidade faz se encontrarem na hora certa. É perfeito. Perfeito. Quem instruía Moisés? Ali naquela época de Moisés, estava reencarnado Hermes Trismegisto. Akhenaton estava reencarnado ali. Akhenaton estava reencarnado ali no meio de Moisés como Amenófis. Amenófis era um sacerdote que tinha um grande conhecimento, um sábio, que tinha conhecimento do espírito, da imortalidade do espírito, do Deus único e tudo mais. Então Moisés tinha que ser instruído. Quem era o mestre dele? Ele chamava Amenófis de mestre, meu mestre. Tanto é que quando assassinaram Amenófis, Amenófis já senhor de idade, quando Moisés chegou, que ele tinha se ausentado, quando ele chegou, ele falou, o que vai ser de mim agora sem meu mestre? Como é que eu vou receber as instruções? Mesmo depois de muito tempo, Amenófis continuava instruindo Moisés. Ou seja, Amenófis era um sábio, era a reencarnação de Akhenaton. Também tinha ali Enoque, reencarnação de Hermes Trismegisto, que foi Ramoses lá na época de Akhenaton, um sábio também. Também instruía também Moisés, dava as direções, era tipo um conselheiro. E tinha outros. Então Moisés não fazia nada sozinho. Naquele meio ali, hoje só se fala de Moisés nas igrejas. Moisés para lá, Moisés para cá, todo mundo acha que Moisés era o cara. Ele foi o cara? Foi o cara, legal. Mas ele não era o mais evoluído ali. Moisés, depois da encarnação de Moisés, ele teve que ter várias outras reencarnações para evoluir mais. Reencarnações que vocês não conhecem. Porque os outros reencarnam. Ele não vai reencarnar? Ele tem que reencarnar também, ele tem que progredir. Então ele teve várias outras reencarnações que as pessoas não sabem. Porque foi desconhecido, não era para ser conhecido. Na época de Moisés foi conhecido. Em outras reencarnações ele não foi. Teve várias outras que ninguém sabe. Mas levou uma vida normal. Foi instruído, evoluiu mais. Vida normal, sem ninguém saber. Então, ali naquele meio, como Moisés, o Amenófis, que foi Akhenaton, o Enoque, que foi Hermes Trismegisto, e outros que estavam ali, eles eram muito mais evoluídos do que o Moisés. Muito mais mesmo. Mas a missão não era deles, a missão deles era outra, era só instruir, ficar ali instruindo Moisés, conduzir Moisés para que as coisas acontecessem, para que Moisés fizesse o que ele tinha que fazer. E foi feito, ou não foi? Foi feito. Mas não quer dizer que ele era o cara que estava levando tudo, que ele é o mais evoluído, isso não tem nada a ver, nem sempre é assim, nem sempre. Algumas vezes é. Por exemplo, Jesus, ele era o mais evoluído. Ele que levou tudo, ele era o mais evoluído. Mas no caso de Moisés, que ali vamos botar entre aspas, ele seria o Jesus ali daquele grupo, ele não era o mais evoluído. Tinha outros ali em volta dele bem mais evoluídos para ajudá-lo. Então, percebam que cada programação é uma programação. Elas modificam. Tá? Exemplo, Akhenaton ali era um sacerdote, um sábio. Como se fosse um pastor, um dirigente espírita. Alguém ali, se alguém falasse, ó, o Amenófis é a reencarnação do faraó Akhenaton. As pessoas iam falar, não, que isso? O Deus encarnado, Horus, representação de Horus? É, porque o faraó era Horus. Não, esse sacerdote aí é muito sábio, muito legal, mas ele não é o faraó. É sim, é a reencarnação dele. É desse jeito. Você tem que passar por várias reencarnações diferentes, personalidades diferentes e vidas diferentes para que você evolua. Então não pode ficar na mesmice, não é? Então tua encarnação não pode ser igual à outra. Então nessa vida, a espiritualidade pode programar para você ser um cético. mesmo você, na outra vida, tendo um conhecimento imenso de espiritualidade. E sendo um religioso, vamos dizer assim, que acredita na espiritualidade. Mas nessa encarnação agora você é um cético, fala, caramba, o cara lá atrás era espiritualista e nessa encarnação ele é um cético. Sim, estava na programação, porque ele tinha que evoluir de uma forma diferente para ele ver como é que é aquela experiência ali. É que nem quando você nasce homem, tem que vir como mulher, para você ver como é que é você ser mulher. É que nem aqueles que têm preconceito com os homossexuais, com nossos irmãos homossexuais, têm preconceito, né? E depois tem que reencarnar como homossexual, aqueles que ele tinha preconceito, lei de ação e reação. Discriminou os irmãos homossexuais, então na próxima encarnação vai nascer homossexual e vai ser discriminado também, para sentir na pele o que é discriminar os outros, lei de ação e reação. Então são programações reencarnatórias. Tá? É necessário que se entenda as programações reencarnatórias, para que não entre nessa infantilidade, nessa ignorância de falar fulano de tal ali não é a reencarnação do cicrano de jeito nenhum, porque cicrano era assim, assim, assado, e ele não tem nada a ver com cicrano. Gente, pega o Mahatma Gandhi de novo. Vou pegar o Mahatma Gandhi para Cristo hoje. Pega o Mahatma Gandhi de novo. Bota o Mahatma Gandhi numa família milionária, bem materialista. Desde nascença. Ele vai receber educação de quem? Está no esquecimento. Do pai e da mãe, milionário, não é? Vamos supor que ele, a espiritualidade programa, fala assim, ah, você vai encarnar nessa família milionária aí, mas você não vai fazer nada, não. Vocês acham que eles vão levar Mahatma Gandhi à reencarnação para ele não fazer nada? É muita perda de tempo, né? Alguma coisa ele vai fazer. Ah, você vai nessa família aí, milionária, você vai viver uma vida normal, tá? Como playboy, até os 30 anos de idade. Com 31 anos, você vai ter uma experiência espiritual, você vai acontecer alguma coisa que tu vai despertar, tu vai dar vai lembrar de quem você é, mesmo sem saber que está lembrando, tu vai querer fazer alguma coisa, tu começa a se espiritualizar e muda radicalmente. A espiritualidade vai programar. Com 31 anos, tu vai ter uma experiência que tu vai despertar, porque ele vai estar no esquecimento, tá? Aí ele começa a trabalhar para a espiritualidade. Aí usa a riqueza dele para fazer o bem, evangeliza o pai, evangeliza a mãe, o irmão que é baladeiro, a irmã que está viciada em drogas, evangeliza os amiguinhos que ele tinha, e aí faz um trabalho todo de espiritual e não precisa ficar pobre para isso. Ele continua rico. Não existe isso, esse paradigma, esse sistema de crenças que criaram que um missionário da luz tem que ser sempre pobretão. Isso não existe. Isso é sistema de crenças. Né? Que o povo daqui adora criar, né? Um sistema de crenças. Né? Adora criar um paradigma. Coisa de humanidade primitiva. Então, só que aí o Mahatma Gandhi reencarnado naquela família milionária, muito materialista, com dois irmãos, uma mulher e um homem, pai, a mãe ali, governanta, cheio de empregado, Ferrari na garagem, não sei quantas Ferraris, não sei quantos Porsches, muito dinheiro, milionário. Com 31 ele vai despertar, não vai para a espiritualidade? Não vai começar a fazer o trabalho ali de evolução de todo mundo? Ninguém vai parar ele não, tá? Depois que ele despertar, ninguém segura mais. Esquece. Não vai segurar. Não vai. Ele não vai descansar enquanto ele não mudar o panorama evolutivo daquelas pessoas ali. Tá? É dele. Isso aí é dele. Não dá para tirar. Só que até os 30 anos, o que aconteceu quando ele estava dormindo ainda? Vamos dizer assim, que ele ainda não tinha desperto. Ele vai ser educado por quem? Pelo pai e pela mãe materialista, né? Os irmãos materialistas, snobs, restaurante caro, viagens, Ferrari, festas, né? Muita bebida, mulheres. Como é que Mahatma Gandhi seria, então, nessa família rica? Vai vestir Calvin Klein, Giorgio Armani, vai Prada, vai vestir só roupa de grife, né? Sapatos caríssimos, né? Porque, não, mas ele é Mahatma Gandhi, então ele tem que ter um óculosinho, careca e uma bata? Não! A programação encarnatória é outra! Ele nasceu um outro corpo, que, por sinal, é totalmente diferente do de Mahatma Gandhi. Ele vai nascer com 1,85m de altura, 92kg de puro músculo, porque ele vai ser marombeiro, vai malhar. Lembra? Até os 30 anos está no esquecimento? Só vai despertar com 31? Então vai levar uma vida normal, como todo mundo. Marombeiro, barbinha cerrada, tupetinho pra cima, pezinho do cabelo bem feito, roupa de grife, pegador, vai ter uma Ferrari na garagem, vai ter um Porsche, vai pra noitada, vai pra Jurerê Internacional, vai fechar um bangalô lá numa festa e gastar 15 mil reais numa noite, vai descer combo, cheio de mulher em volta... Vai embora para casa dentro da Ferrari com 5 garotas dentro, com a eletrônica tocando no carro, tunt, tunt, tunt, tunt, todo mundo agarrando ele no carro, dirigindo, peraí, deixa eu chegar, deixa eu dirigir, chegar lá, gente. Ele, não, eu quero agora, não, deixa, calma, calma, tá chegando já. E tunt, tunt, tunt, tunt, tunt, tunt, tunt, tunt, tunt, tunt, tunt. E a after vai ser lá no casarão dele, a festa continua, tem after, tem. Tem after. Tem pré, tem durante e tem after. A vida vai ser essa. Aí se chegar alguém, aí vão falar assim. Alguém chega, passa por ali pela noitada de Jurerê, de repente, um espiritualista, um médium muito aflorado, olha pro rapaz milionário, cheio de garoto em volta, abraçado, sem camisa, com os gomos da barriga toda aparecendo, barbinha cerrada, saradão, com a cueca aqui da Calvin Klein aparecendo, escrito Calvin Klein e tudo mais, né? Seco, rasgado, né? Saradão, queimadão de praia, cheio de siliconado em volta. Aí o médium passa, olha, de repente tem uma visão. Vi! Tá do lado de outro espiritualista. Fala assim, fulano... Tá vendo aquele rapaz ali cheio de mulheres em volta? Com uma garrafa de Absolute na mão? E com uma garrafa de Black Label na outra? E dando na boca delas e bebendo também? Com a chave da Ferrari na mão? Que ele já ele vai entrar no carro? Eu tô vendo o Mahatma Gandhi nele. Ele é a reencarnação de Mahatma Gandhi. Aí o outro espiritualista ortodoxo vai falar o quê? Mas ele não é Mahatma Gandhi de jeito nenhum. Tá louco, o Mahatma Gandhi é espiritualizado. Um cara zen, um Buda. Mahatma Gandhi, aquele bombado ali, cheio de mulheres em volta, cheio de cachaça? Sim. É a programação. Tá vendo como é que esse espiritualista é limitado? Não entende as programações de Deus. Limitar o poder de ação de Deus é uma infantilidade. Limitar a criatividade de Deus é uma infantilidade imensa, porque o cara é criativo, hein? O cara consegue planejar inúmeras reencarnações diferentes. E ele consegue não repetir. Ele é tão criativo que sempre tem uma diferente. Quando ele quer repetir, ele repete também muita coisa. E quando ele quer fazer uma coisa totalmente diferente, ele faz. Então decidiram lá, ó, vamos programar uma reencarnação para o Mahatma Gandhi totalmente diferente de tudo que já foi feito. Nós vamos botar o Mahatma até os 30 anos, vamos levar isso os espíritos superiores, aqueles de bastante luz, eles se reúnem ali no universo, cheio de luz, um do lado do outro, se reúne no sol. Aí tá Jesus, aí tem outros que vocês nem imaginam que existe, né? Porque tem gente que acha que só existe Jesus, né? Tem outros ali em volta de Jesus. Vamos fazer rodinha, rodinha das superconsciências. Vamos programar uma reencarnação para Mahatma Gandhi totalmente diferente. É assim que eles fazem no universo. Quando vocês atingirem essa evolução, vocês vão fazer isso. Brincar de programar a encarnação para evoluir outro planeta. Brincar de criar planeta. Brincar de governar sistema solar. Brincar de criar galáxia. Vai brincar. Vão brincar de criar galáxia. É isso. Vocês são deuses. Então eles estão brincando ali. Vamos fazer essa brincadeira. É a brincadeira da evolução. Né? Sempre para evoluir. Aquelas superconsciências ali, vamos programar uma encarnação totalmente diferente para Mahatma. Vai ser bom para aqueles que estão lá naquela época e para ele mesmo, porque o Mahatma também vai progredir mais. Vamos fazer o seguinte, vamos levar o Mahatma ao esquecimento total. Ele vai esquecer totalmente dele. Nós vamos deixar só uns 2%zinho de lembrança que durante a encarnação dele, mesmo ele no mundão, ele vai dar uns resquícios de quem ele é. Resquício como? Ele vai ter umas atitudezinhas que as pessoas vão falar, que é isso, cara, para. Nem vão perceber muito, mas ele vai dar uns resquícios de evolução. Só isso, bem pouquinho. Vamos levá-lo ao esquecimento total. É necessário. Vamos apagar a memória dele. Porque se ele lembrar, né, gente? Vocês já sabem, né? Então tem que esquecer. Por que esquecer? Vou explicar. Porque quando com 31 anos ele resolver fazer tudo diferente, vai chamar a atenção de quem? Vai chamar a atenção de todas aquelas pessoas que conheceram ele até os 30 anos. Os coleguinhas de noitada, as pessoas que ele influenciou, a bebê, as garotas todas que ele se relacionou sexualmente, a vida cheia de dinheiro que ele tinha, a aparência física dele, que era bonitão. Então vai ser uma mudança radical, né? Porque com 31 anos ele desperta e muda da água para o vinho. O que vai acontecer? Vai causar um impacto em quem? Em todo mundo que conhecia ele como ele era. Então vai fazer um efeito muito grande na evolução, não vai? Porque vão dizer assim, nossa, aquele moleque ali, aquele rapaz ali, nossa, ele era assim, assim, assado, olha como ele tá agora espiritualizado, rapaz. Largou cachaça, largou a mulherada, já largou Jurerê Internacional, largou o Black Label, largou o Absolute, largou a Ferrari, largou tudo e tá espiritualizado, legal. Vai causar um impacto muito grande. Pra quê? Para as pessoas evoluírem e mudarem, porque vão dizer, se ele consegue, eu consigo também. Vai influenciar muita gente que fazia aquilo que ele fazia. Então, o planejamento deu? Certo. Para a evolução de todos. Então, não existe esse negócio daquele espiritualista falar aquele bombadão lá é o Mahatma Gandhi. O espiritualista que falou isso é um ignorante tanto. Não sabe como é que Deus planeja as coisas. Não conhece a rodinha das superconsciências no sol. Não conhece. Como Pedro, o espírito do Pedro já conhece, fica fácil para a gente trazer essas reuniõezinhas. O bombadão que a Mahatma também conhece. Com 31 anos, quando ele despertar, ele vai dizer que essas rodinhas existem. E isso não para no universo. É o tempo todo. Eles não conseguem fazer. Eles não conseguem parar de trabalhar para a evolução de todos. Eles não conseguem. Não conseguem. Não conseguem. Vamos voltar lá atrás, na humanidade que viraram seres humanos agora, viraram homens agora, mas são ingênuos e imaturos. Além de serem ingênuos e imaturos, são violentos, agressivos e não têm nem ideia do que é uma vida espiritual, angélica. Não tem nem ideia. Então, como eu disse, precisa de muitas reencarnações, né? 100, 150, 200, precisa de 10 mil anos, 20 mil anos, 30 mil anos, para poder todo mundo evoluir. Existem planetas com esses seres ignorantes, que tem planetas, que tem seres, que eles têm boa vontade, eles evoluem mais rápido. Então dá menos trabalho, vai mais rápido. Tem outros que vai mais ou menos rápido. E tem o planeta Terra. Tem o planeta Terra. Que quer parar. Não quer nem andar devagar. Existe o planeta Terra. Que é daqueles que não querem andar. São bem preguiçosos. Então, vai levando de tempos em tempos espíritos evoluídos para fazer aquele pessoal evoluir. Porque, como eu disse, se deixar só eles ali, vai demorar milhões de anos, milhares de anos para evoluir. Então tem que ser mais rápido, tem que dar um empurrão. Então vai enviando. Aí vai enviando. Aí o espírito, o que é o representante do planeta, o responsável pelo toda a evolução da humanidade daquele planeta, o cara que está à frente, o manda-chuva, ele vai mandando espíritos evoluídos. No início, quando aquela humanidade ali que é bem preguiçosa, não quer evoluir, não aceita nada do que é novo, né? Deve ter mudado alguma coisa, ou continua assim? Continua assim? A humanidade daqui aceita tudo que é novo? Não. Tá. Aí faz assim, vai mandando. Aí o espírito evoluído vem para tentar explicar. Meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Morto. Aí manda outro. Meus filhinhos, amai a Deus sobre todas as... Amai a Deus... mais do que tudo, e o teu próximo como a ti mesmo, morto. Aí manda outro, meus filhinhos, será que na espiritualidade, morto. Aí manda outro, meus filhinhos, será que dentro do seu corpo não tem um espírito imortal? Morto. Manda outro, meus filhinhos, será que existe só uma vida? Será que a vida é só isso? Será que no universo não tem mais vida? Morto. E hoje, como é que é? Meus amigos aqui no bar, vamos falar de espiritualidade? Para, não quero saber de... Sai com esse assunto de espiritualidade. Agora vai para a boate num outro grupo. Meus amigos, vamos falar aqui de extraterrestre, vida dos outros planetas? Ih, pode parar com essa maluquice tua. Para. Eram aqueles que matavam. Hoje eles falam, para, não quero ouvir essa tua loucura. São os mesmos. Melhorou um pouquinho, né? Antes matava, hoje só fala que não quer ouvir. Para. Entendeu? É. Então, aí chega uma hora que tem que fazer o seguinte. Como não está querendo evoluir, não quer, vamos fazer o seguinte. Vamos mandar o responsável pela evolução do planeta. Vamos mandar ele. Um ser que tem tanta luz, que ele tem que se diminuir tanto para entrar num corpo de 2 pernas, 2 braços, 1 tronco, cabeça, barba, com intestino, fígado, coração, rim, vasto medial, vasto lateral, reto femoral, panturrilha, deltoides, bíceps, romboide maior, menor, glúteo máximo, glúteo médio, glúteo mínimo, ilho pessoas, masseter, crânio, todos os forames do crânio, cérebro, fezes no intestino, pelos na perna, defeca, urina, tem espermatozoides. Então tem que diminuir toda aquela luz, botar num corpo normal, porque ele se mostrar de outra forma. Lembra? Filhinho, será que morto? No caso dele, só aparecer. Aparecer morto, porque é diferente. Que aqui não pode ter nada diferente, preconceito. Não aceito diferente de mim. Não aceito diferente, uma pele diferente da minha. Não aceita nem cor de pele diferente, vai aceitar a aparência de um extraterrestre? Não, morto. Xenofobia, né? Cultura diferente da minha? Não. Né? Então, ele tem que vir num corpo normal, humilde, tranquilo, se diminuir, sair lá da sua dimensão de pura alegria e felicidade, incompreensível totalmente para essa humanidade aqui até hoje, para descer aqui na barbárie, que ainda é barbárie, só vocês verem como é que está o trânsito, ainda tem guerra e várias outras coisas. Ainda é barbárie, só vocês verem como é que são os seus espiritualistas, que uns elogiam os outros na internet, quando outros trabalham de uma forma diferente, uns elogiam os outros quando, por exemplo, você é espiritualista, ela também, quando ela incorpora o seu espírito, você grava um vídeo na internet para elogiar ela, para dizer que foi legal a incorporação do ET que vem você nela. Né? Então, vocês são muito amorosos, são fraternos, esclarecidos e evangelizados. Então, se ela incorporar o ET que só vem em você, você vai gravar um vídeo na internet para dizer, gente, olha que legal, mais um ponto de luz. O ET que incorpora em mim agora está na mala lá no Acre. Não é? É isso que fazem? Né? Então, a humanidade daqui está bem distante de uma angelitude, né? Não está? Está distante. Tá. Então, manda ele. O responsável pelo programa evolutivo de toda aquela humanidade extremamente evoluída e que sabe tudo do universo. Manda ele. Mas tem que mandar ele para onde? Tem que mandar ele para um lugar simples, humilde. Se mandar onde estão os bambambãs, ele não vai conseguir fazer o trabalho dele. Tem que mandar para Cafarnaum. Se mandar para Jerusalém, lembra? Filhinhos, morto. Ficou 5, 6 dias lá, morto. Quando foi para lá, morto. Então tem que mandar para lá. Foi igual a programação daqui. teve que mandar na mão de duas evangélicas que não são ortodoxas, que têm mente aberta, que não fazem da espiritualidade comércio e nem deixarão a vaidade tomar conta para que ele aparecer como se fosse um astro do rock da espiritualidade, e nem tem posse com espírito extraterrestre, nem nada disso, duas mulheres evangelizadas de verdade, servas do Cristo, e reunir com um monte de médium que não está ligado à doutrina, não é ortodoxo, né? E não tem disputa, são todos irmãos, amigos, teve que juntar com esses no subúrbio do Rio de Janeiro para poder o trabalho ser feito. Porque se jogasse dentro de um centro espírita, não iam deixar nem ele incorporar. Porque tem centro que nem deixa incorporar. Ou então seria animismo ou mistificação, ou seria um pseudo-sábio. Extraterrestre, incorporação de extraterrestre, nem pensar. Tudo seria fascinação, tudo seria obsessão. Então, não colocamos nesses lugares. Antro de vaidade e tudo mais. São todos? Não. Mas são muitos, são muitos. Não são todos, não estou generalizando. É porque gostam, né? Distorce, distorce, distorce, distorce, distorce, distorce, distorce, distorce, distorce, distorce, né? Então, é porque a hipnose funciona bem, ainda mais para quem está em afinidade com eles, né? A hipnose é perfeito. Então, tivemos que fazer de novo uma programação parecida, né? Só que nós temos um trunfo hoje. Hoje não tem crucificação, nem assassinato. Não? Não tem? Tem uma cruz, que ela é muito mais forte do que uma cruz de madeira, grandona. Tem uma cruz que ela é muito mais forte do que chicotes com uma bola na ponta cheia de ferro para quando jogar assim, rasgar a carne assim, que fizeram isso com o mestre. Muitos de vocês que estão reencarnados hoje fizeram isso com o mestre. Vocês pegaram um bastão com uma corda, tem uma bola na ponta, cheio de ferro. Vocês tacaram nas costas do mestre e puxaram assim. Sim, eu estou falando no YouTube porque eu estou falando porque tem gente que vai ver que fez isso. E você vai sentir no coração que você fez. Você não vai lembrar, mas você vai sentir. Então, tem um chicote que é bem pior do que todos esses. É esse aqui, ó. Porque quando o mestre, naquela época, falava as coisas do céu, que é do universo, falava de amor e fraternidade para os chimpanzés daquela época. Os chimpanzés eram os seres humanos reencarnados naquela época. Quando eu digo chimpanzés, eu estou falando de nível evolutivo. Entenderam? O nível evolutivo deles, chimpanzés, daquela época. Quando o mestre falava para os chimpanzés daquela época, né? Imagine, um ser angélico de pura luz, puro amor, falando para chimpanzés, em corpos de seres humanos. Quando ele falava para os chimpanzés alguma coisa que era demais para a cabeça deles, ficava todo mundo louco, gritando, né? Ah, louco, maluco, crucifica! Não era assim? Era desse jeito, não era? Sim. Mudou? Agora, quando alguém que está muito além da humanidade desse planeta aqui, muito além, vem e fala para os chimpanzés, sabe o que os chimpanzés fazem? Os chimpanzés hoje têm tecnologia. Eles pegam o TikTok, o YouTube e descascam em cima daquele que falou coisas que foi demais para a cabeça. Então, o que que acontece? Jesus vem fazendo o seguinte com Pedro. Jesus vem instruindo Pedro em conexão direta, né? 24 horas por dia. Ele vem instruindo o Pedro a uma situação que o Pedro já conhece, ele já sabe o que, que é, mas como o Pedro está no esquecimento, então Jesus está ajudando ele só a relembrar, porque o Pedro já fez isso em outras reencarnações. O que, que Jesus está instruindo o Pedro? Jesus está instruindo, vocês podem fazer também, façam isso. Jesus está instruindo o Pedro a ficar em estado meditativo 24 horas por dia. estado de meditação constante. Mas não é só ficar meditando, refletindo. É fazer tudo em estado de meditação. Sabe como é que faz isso? Vou tentar explicar para vocês em palavras, porque não tem. Eu e Pedro vamos tentar explicar. Estado meditativo constante. Quem fazia? Sabe por que Jesus está ajudando ele a lembrar disso? Que ele já sabe isso? Porque Jesus fazia isso. Sabiam disso? Jesus tinha um controle mental absurdo. Porque, lembra? Ele estava no meio de chimpanzés. Então, ele não podia entrar no mesmo descontrole emocional dos chimpanzés. Ele estava muito além daquilo ali. E outra, a visão de Jesus é cósmica. Então, ele não vai se importar com as coisas que acontecem aqui nesse mundinho. Pode explodir o planeta, pode acontecer um monte de coisa, modo de dizer, tá? Porque ele não vai deixar o planeta explodir. Mas pode todo mundo se matar, e o mundo está acabando, caindo terra, guerra, tiro e tal, e ele vai continuar em estado meditativo. Porque ele sabe que ele é espírito imortal, e se ele tomar um tiro de repente, alguma coisa, é claro que ele não vai ficar ali, ele vai se esconder, porque ele, senão é suicídio. Mas o que eu estou querendo dizer é que ele não vai se deixar abalar pelas coisas daquele mundo, independente do que aconteça. Ou seja, o mundo vai estar acabando, ele vai estar que nem um zen budista, que nem um Buda. Entenderam? Então Jesus está ensinando Pedro a fazer isso. Está fazendo Pedro lembrar, porque Pedro já sabe fazer. Então está fácil do Pedro fazer, porque o espírito dele já conhece. Então Pedro já está fazendo. Por quê? Vou chegar lá. O que é um estado de meditativo constante? Isso é muito importante você usar isso. Espíritos elevados, evoluídos, eles usam muito isso quando eles encarnam em planetas onde habitam humanidades muito primitivas e muito agressivas e violentas. Tá? Eles fazem isso. Por quê? Porque quando ele desce, é difícil. Ele veio de lá. É difícil, né, você manter um nível de angelitude calminho, sereno, no meio de um monte de gente agressiva, violenta, julgadora, de gente ruim. É complicado, não é? Você está fora do teu lugar de origem. Então você tem que ficar ali concentrado para você não entrar naquela. Não é assim? Então Jesus está ensinando Pedro a ficar num estado meditativo constante. Num estado meditativo constante. Por quê? Primeiro vou falar de Jesus. Vamos lá em Jesus. Quando Jesus falava as coisas para os chimpanzés ficavam loucos, gritando, chamando ele de maluco? Não eram todos os chimpanzés, não. Porque tinham os chimpanzés que ouviam Jesus, que queriam crescer e evoluir. Eram os outros, os agressivos. Né? Os que são contrários a tudo que é novo, a tudo que vem de novo, contrários ao progresso, sedentos de poder, de domínio, de fama, que fazem da espiritualidade negócio, palco de artista, tudo isso. Quando eles começavam, os chimpanzés começavam a berrar, porque o chimpanzé é descontrolado, ele não é evoluído, ele não tem evolução espiritual, ele não tem equilíbrio, então ele começa a berrar, começa a gritar para Jesus. Então ficava, imagina, Jesus falando, naquela época não tinha microfone, não tinha nada, e os chimpanzés tudo berrando. Jesus vai berrar junto com eles? Não. Quando eles começavam a berrar, Jesus ficava assim, ó. Quietinho. Só que ele não ficava só naquele momento. Ele ficava nesse estado meditativo constante. O mundo podia estar acabando. Podia estar acabando. Eles podiam estar xingando Jesus, falando, fazendo um monte de coisa, berro. Estado meditativo constante. E tem os chimpanzés que não berram, mas falam manso. Que às vezes é pior do que aqueles que berram. Tá? Então Pedro está sendo instruído por Jesus a não se importar com nada que os chimpanzés, que não entendem o que ele diz, fazem. Não se importar com nada, porque isso é da natureza dos chimpanzés. Né? Então Pedro está em estado meditativo constante. Os chimpanzés, que não entendem o que ele diz e não compreendem a forma que ele está sendo usado pela espiritualidade, pode gravar vídeo no YouTube, dizer que espírito não se subdivide, dizer que isso não existe, que não existe fractal, dizer que não existe isso, que não existe aquilo, que ele está fascinado, que ele é um louco, que ele é isso, que ele é aquilo. Os chimpanzés vão gritar isso tudo no YouTube, ou então vão falar isso manso no YouTube ou em outras redes. Mansinho. Um monte, vai cair tudo em cima dele. E ele vai continuar em estado meditativo, porque ele sabe que o nível desses chimpanzés é bem inferior ao dele na evolução. Entende? Lembra que eu estou falando de chimpanzés? É relacionado a níveis evolutivos. Tá? É como se eu estivesse falando de um Neandertal ou de um Homo habilis. Eu estou usando a palavra chimpanzé. Então, o espírito que está muito além desses, ele compreende a ignorância do momento, mesmo com livros na cabeça. Porque ter livro na cabeça não é o mesmo que ser evoluído. Tá? Você ter mediunidade aflorada não é o mesmo que você ser um sábio. Tá? Não é. Tem sábios que nem tinham mediunidade e eram sábios. Tá? Eu, quando estava encarnado aqui, eu era um sábio, considerado um sábio. Um sábio meia boca, mas era um sábio. E eu não tinha mediunidade afloradíssima, eu não tinha isso. Tá? Tem muita gente que tem mediunidade afloradíssima e está bem distante de um sábio. Tá? Então, o Pedro compreende o nível evolutivo dos chimpanzés que fazem as coisas que fazem com ele. Então ele fica em estado meditativo e finge que não está acontecendo nada, nem liga, porque isso já é esperado. É do nível evolutivo da humanidade daqui. Já é esperado. Já é esperado. Então ele está fazendo isso. Buda. Que é o que Jesus fazia o tempo todo. Imagina, você com uma tanguinha, cheio de... todo cortado, já apanhou bastante, suado, com fome, no meio de um palquinho, num mundo primitivo, do lado de um bandido, de um ladrão, de um bandido, um assassino, e uma multidão de chimpanzés, e você é aquele... você é o representante do nível evolutivo ali, você é o dono do planeta, vamos dizer assim. E eles nem imaginam isso, também não acreditam, não aceitam se você falar. Você é ali... um espírito de puro amor e fraternidade, pura paz, serenidade, um sábio imensurável, com uma luz estrondosa, que se ele soltasse a luz dele toda ali, dizimava todo mundo. Imagina você em cima desse palquinho de tanguinha, todo cortado, suado, com fome, com sede. Não precisava estar passando por aquilo. E os chimpanzés tudo gritando... solta Barrabás, solta, enquanto tá gritando solta Barrabás, estão pegando tomate, jogando em você, tu já apanhou, tá todo cortado, com fome, ainda toma tomatada na cara, toma tomate, fazem magia negra porque estão com raiva dele, a energia tá sendo emanada para ele direto de ódio, tudo isso. Vocês acham que isso é ficção, que isso foi uma historinha? Foi não, isso aconteceu, isso é real. Então imagina, e você conseguir, diante de tudo isso, de toda essa situação, você nesse estado de tanguinha, quase nu, todo cortado, suado, o suor salgado passando na ferida e sentindo arder, com fome, com sede, em estado meditativo. Assim. Vocês nunca viram nos filmes, não? Tudo isso acontecendo, ele quietinho, assim como um cordeiro. Aquilo ali foi mais do que aquilo. Porque o ator não poderia ser igual a Jesus, porque Jesus estava muito longe de todos os atores que interpretaram ele. Mas fizeram um ótimo trabalho. Imagina, em estado meditativo, como se pensasse, não vou ligar para nada disso, eu não sou daqui. Assim que eles me matarem, eu volto para o meu reino. Vocês acham que ele não pensou isso? Assim que eles tirarem a vida do meu corpo, eu volto para o meu pai. Eu volto para um lugar de pura luz e felicidade sem chimpanzés. Porque os chimpanzés não merecem entrar no lugar onde eu venho. Ele sabia que aquilo ali logo passaria. Lembra do Tudo Passa, do Chico Xavier? Então, Tudo Passa ali, Jesus já conhecia o Tudo Passa há muito tempo. Ele sabia que ia passar. Já estava acabando. Faltava pouco. Então ele vai ficar desesperado. Por quê, se já está acabando? Deixa os chimpanzés berrarem. Né? Deixa os chimpanzés berrarem. Já está acabando. Já os chimpanzés vão tirar a vida do corpo dele, como fizeram com todos os outros enviados. Será que morto? Será que morto? Será que a espiritualidade? Morto. Ele já sabia que com ele seria a mesma coisa. Então, já está acabando. Estado meditativo constante. Já estou voltando para casa. Já estou voltando para casa. Estado meditativo constante. O Pedro está sendo instruído a fazer isso. Porque isso já é esperado dos chimpanzés. Porque tem gente que acha, são só 2.000, são muito tempo, 2.000 anos. Já evoluiu muito. Não evoluiu, não. Nós estamos dizendo a reencarnação de muita gente para o Pedro. De muita gente. Nós estamos falando, ó, fulano é reencarnação de fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Aí o Pedro diz assim, caramba, estamos passando. E o Pedro diz, mas peraí, já passou 3.000 anos. Tá bem parecido de que 3.000 anos atrás. Claro, era pior, porque a gente mostra para ele como é que era. A gente mostra umas cenas na cabeça dele lá da época, e como é que era o comportamento e como tá agora. Ele fala, realmente melhorou, hein? Era bem pior, mas ainda tá muito ruim, né? Aí a gente fala, tá muito ruim. Tá muito ruim ainda. Aí a gente fala assim, tá vendo, Pedro, como é que a evolução demora quando um espírito acha que tá evoluindo e na verdade não está? Conhecimento, só guardar conhecimento na cabeça não é o mesmo que evolução espiritual e iluminação interior. Não é. Não é. Não é. Para evoluir mesmo de verdade, tem que desenvolver uma outra coisa. Não é só decorar livros. Tem que desenvolver o amor. Aí o bicho pega. Porque essas pessoas não sabem o que é o amor. Lembra ali da situação da Viviane com a Marla? Se a Viviane amasse a Marla, a Viviane não ia gravar um vídeo no YouTube para elogiar a Marla, porque a Marla incorporou o extraterrestre dela. Se ela soubesse o que é o amor, ela não ia fazer isso. Eu estou falando de forma irônica. Se a Viviane amasse a Marla, ela não gravaria um vídeo, vou falar no português claro então agora. A Viviane não gravaria um vídeo no YouTube para descascar em cima da Marla, dizendo que a Marla estava mistificando, chamando ela de charlatã, cara de pau, porque incorporou o extraterrestre dela. Se ela amasse de verdade, ela não faria isso. Porque amor incondicional é para todos, inclusive para aqueles que você acha que te fizeram mal. Acha. Né? Porque nem sempre faz o mal. Você achou, interpretou aquilo como mal. Por causa de orgulho, vaidade, prepotência, arrogância e egoísmo. Muito egoísmo. Né? Então, quem ama incondicionalmente não faz isso. Então, conhecimento não é o mesmo que evolução espiritual. Tá? Conhecimento não é o mesmo que evolução espiritual. Então, estamos nessa situação. Aí mostra para o Pedro. Mostra para o Pedro. Olha aqui, ó. Continua bem parecido de 3 mil anos atrás, 2 mil anos atrás. Olha quanto tempo demora. Imagina quantas reencarnações de lá para cá. Daria para ir mais rápido? Sim. Por isso nós estamos aqui falando. Porque daria para ter ido bem mais rápido. Daria para ter ido mais rápido. Por isso que está precisando de um empurrão. Por isso que a gente pega Mahatma Gandhi, deixa ele na noitada, depois faz ele despertar, porque um espírito como ele é um revolucionário, depois ele enfia o pé na porta e sai educando todo mundo. E ele não tem medo dos chimpanzés, porque tem gente que tem medo dos chimpanzés. Fala, não, não vou falar isso não, senão os chimpanzés vão fazer isso, isso e isso comigo. Não, melhor ficar quietinho aqui na minha, não vou me expor, quero fora de... Não quero problema não, quero ficar na minha vida tranquilo. Quero lá saber de problema? Não, não vou fazer isso não. Por quê? Ainda está ligado à vida material, está com medo das coisas daqui. Não tem coragem. Não é ainda um espírito mesmo evoluído. Porque espírito evoluído não tem medo das coisas daqui e o que os chimpanzés possam vir a fazer com eles. Eles não se importam. Porque eles não são daqui. Se os chimpanzés matarem eles, eles voltam para casa. É presente. Então, o que Mahatma Gandhi faz? Ele é um revolucionário. Então ele vai sair educando todo mundo. Ele vai sair educando todo mundo. Ele não se importa com isso. Na época de Akhenaton, Akhenaton tentou trazer a crença do Deus único de forma amorosa. Não quiseram. Não quiseram no amor. Beleza, não quer amor? Então Deus chega e fala assim, vou mandar Moisés agora. Agora vocês vão aprender na dor. Vai ouvir de forma grossa o ensinamento, de forma ríspida, que foi o que Moisés fez. Foi só lá que aconteceu isso? Não. Vocês sabiam que o ensinamento aqui está sendo dado no amor? Ah, não sabiam? O ensinamento aqui da Casa Plataforma de Oração está sendo dado no amor. Sabiam disso? Mesmo com todas essas exortações e falando um pouco mais incisivo, às vezes, mais grosso, sabia que está sendo no amor? Está sendo no amor. Lembra que eu disse que os espíritos repetem as coisas, várias reencarnações? Estão repetindo várias coisas de lá de trás. Na época de Akhenaton, estão repetindo agora de novo. Repetiram outras vezes. Repetiram na época de Moisés, repetiram na época de Kardec, estão repetindo agora de novo. Então, lá atrás, Akhenaton ensinou no amor. Akhenaton morreu. Veio Moisés. Ensinou na dor, de forma mais incisiva. Agora está acontecendo a mesma coisa. O Pedro está ensinando no amor. O Pedro vai morrer, vai desencarnar daqui a pouco. Vai vir quem? Moisés vai vir de novo. Quando Pedro morrer, Moisés está desencarnado, tá? Ele não está encarnado, não. Ele está desencarnado. Quando Pedro morrer, Moisés vai ser colocado aqui, na casa plataforma de oração. Reencarnado. Lá no futuro, depois que o Pedro morrer. Sabe por quê? Quando Pedro morrer, vai ter um outro que também é amoroso, que vai dar continuidade, vai ficar no lugar do Pedro. Esse que é amoroso, ele vai envelhecendo. Porque quando Pedro morrer, esse que é amoroso, que vai ficar no lugar do Pedro, ele já vai estar ali com uma certa idadezinha. Aí, quando ele começar a envelhecer, esse que ficar no lugar do Pedro, começar a adquirir uma certa idadezinha, Moisés vai vir, molecote. Aí, esse que vai ficar no lugar do Pedro vai instruir Moisés reencarnado. Vai instruir Moisés reencarnado. E aí, meu amigo, quando Moisés crescer aqui na Casa Plataforma de Oração, se hoje nós temos o YouTube, imagina daqui algumas décadas. A internet vai estar bombando, vai ter mais coisa, né? Mais tecnologia. Vocês acham que ele vai se mostrar onde, Moisés? Você acha que ele vai perder tempo? Você acha que ele vai escrever em pedra? Que ele vai falar para um público pequeno? Não. Ele vai falar na internet. Só que ele vai falar de uma forma. Se vocês estão achando que o Pedro está sendo usado de uma forma incisiva, vocês vão ver o que é incisivo quando Moisés vir. Por que vai fazer isso, então? Sabe por quê, gente? Lembra que eu disse que tem espíritos que conseguem ver o futuro? Jesus e outros? Lembra que Jesus já disse aqui que conhece o passado, o presente e o futuro e ele consegue ir longe? Ele já viu o futuro. A rebeldia vai continuar. A rebeldia vai continuar. A espiritualidade já sabe. A rebeldia vai continuar. Muita gente vai melhorar? Com certeza, senão aqui vai ser em vão, então, né? Não, não vai ser em vão. Um monte de gente vai melhorar, vai fazer efeito, já está fazendo. Só que não o suficiente. Vai ter gente que ainda vai estar na rebeldia. Vai ter uma quantidade grande de gente que ainda vai estar na rebeldia, porque Nova Terra não é agora, não, hein? Se vocês estão achando que Nova Terra é daqui a 20, 30 anos, não é, não. Não é agora, não. Ah, Chico disse que em 2057 mundo regenerado. Gente, 2057 está entrando na regeneração. Ainda vai estar horrível isso aqui. Não é no estalar de dedos. É no decorrer do tempo. Eu já expliquei isso aqui, que Deus não faz nada no estalar de dedos. É no decorrer do tempo. Então Moisés vai estar aqui. Não é agora. Ih, vai demorar. Daqui a décadas. Pedro vai ficar velho. Vai vir outro para ficar no lugar do Pedro. Tá? Aí esse outro vai ficar no lugar do Pedro um tempo. Aí depois, quando Pedro já vai ter desencarnado há mó tempão, o outro que vai ficar no lugar dele já vai estar bem adulto, já vai estar bem mais velho. Aí que Moisés vai chegar, molecote, com 13, 14, 15 anos, para ser instruído por aquele que o Pedro, que vai ficar no lugar do Pedro. Aí vai crescer, aí vai começar a falar, lá na frente. E vai falar grosso. Muito grosso. Muito grosso mesmo. Na internet. Então, para vocês verem que é desse jeito que a humanidade daqui desse planeta escolhe evoluir. Obrigado. Na dor, que é lenta, é devagar. São todos? Não. Não são todos. Tem muita gente boa que está evoluindo rápido. Tem muita gente aqui que está evoluindo rápido. Tem muita gente que está assistindo ali que está evoluindo rápido. Mas e a maioria do planeta, gente? Como é que está o planeta? Liga o noticiário. Aqui é um mundo bárbaro ou não é? Quer um exemplo? O Pedro ontem fez um passeio de moto com a médium aqui da casa, com a Cláudia. Vou dizer uma situação, porque só nesse passeio aconteceram várias. Ele já tinha, já estava voltando do passeio. Estava na linha amarela. Na linha amarela tem os guichês para pagar pedágio. Hã? Tem os guichês de carro, a carro, vários de carro. E tem uma passagenzinha que é pintado no chão, de azul assim, estreitinho assim, que é para as motos passarem. Por quê? As motos passam por ali. Por quê? Moto não paga. Moto passa direto. Quando chega lá no guichê, passa direto. Moto não paga. Tá? Então, às vezes acontece, das filas de carro, tá muito grande. Às vezes um carro troca de uma faixa para outra. Então, às vezes, nessa troca, o carro fica em cima da onde passam as motos. E as motos não tem como passar. Então tinha um carro que estava um pouquinho em cima da onde passam as motos. Só que não era culpa do rapaz. O trânsito estava ruim. Ele ia jogar o carro para o lado. Né? O Pedro vem vindo. E o Pedro percebeu. O que, que o Pedro fez? O Pedro falou assim, pensou na hora. Eu vou esperar o trânsito andar, que o cara vai jogar, ele vai me ver aqui, o cara vai jogar o carro um pouquinho para a esquerda, eu vou entrar na faixa e vou embora. Tranquilo. Foi o que o Pedro fez, com a Cláudia atrás. Meu Deus. Quando o Pedro parou para esperar o trânsito andar, para o rapaz jogar o carro para a esquerda, para ele poder continuar, atrás do Pedro vem o quê? Um monte de moto, não vem? Para passar na faixinha. O primeiro rapaz que estava atrás do Pedro, quando o Pedro parou, o Pedro só ficou olhando no retrovisor, porque a gente falou para ele, Pedro, olha, ele está conectado com a gente o tempo todo, 24 horas por dia. Ele falou para a Cláudia, quando o Pedro fez o passeio, que ele saiu daqui do Rio para lá, para Juiz de Fora, que são 180 quilômetros, quando chegou no restaurante, ele falou assim para a Cláudia, Cláudia, o que, que você acha que aconteceu, que foi mostrado para mim, desde que a gente saiu até aqui o restaurante? O que, que você acha que eu vi de espiritual de lá para cá? Aí a Cláudia... Ela não tem nem ideia do que ele viu. E isso é 24 horas por dia. Tá, vamos voltar lá no cara. Parou com a moto aqui, o Pedro. Esperou o trânsito andar pro cara jogar o carro pro lado para ele poder prosseguir. Quando o Pedro parou, o Neandertal que estava na moto de trás parou atrás do Pedro e não entendeu. Não entendeu, não. Ele entendeu, mas ele não quis esperar o trânsito andar, como se fosse culpa do rapaz, que não era culpa do rapaz do carro. Ele não quis esperar o trânsito andar para o rapaz jogar o carro para a esquerda, porque o rapaz ia jogar. Tanto é que foi isso que ele fez quando o trânsito andou. Então, o que, que aconteceu? Quando o Pedro parou, o cara, o Neandertal que estava na moto de trás, que era um Neandertal em cima de uma moto, quando ele parou, ele já parou, botando a moto no ponto morto, né? Porque se deixar engatada a primeira, a moto vai sozinha. Então ele já parou, botando a moto no ponto, bateu nos dois guidões e ficou assim com a mão, ó, reclamando. Esse é o nível evolutivo dos nossos irmãos daqui da Terra. Porque o Neandertal que estava atrás do Pedro, ele não admite parar, só porque está de moto. Eu estou de moto, então é inconcebível eu parar. Eu estou de moto, eu tenho que andar e eu tenho que estar lá na frente. Eu vou passar por cima do seu carro, eu vou arrancar seu retrovisor, mas eu vou passar, porque eu não admito parar atrás de um carro, porque eu estou de moto. Então o Neandertal surtou. Só por causa daquela paradinha, ele não quis esperar alguns segundos, talvez uns 30 segundos, porque o trânsito vai andando, as pessoas vão pagando o pedágio. Será que não passa na cabeça dele que lá na frente vão pagar pedágio e os carros vão andar, e quando os carros andarem, aquele rapaz vai jogar o carro para a esquerda, porque ele tem retrovisor, ele está vendo as motos, ele só está esperando os carros andarem, que vai andar, vão pagar pedágio lá na frente, vai andar. Será que não passa na cabeça dele disso? Será que isso não é desenhado na cabeça dele? Não, é porque o Pedro é desenhado tudo isso na cabeça dele, o que está acontecendo. E o Pedro não é melhor do que ninguém. Não é possível que o Neandertal que estava ali atrás não raciocine. Será que não raciocina? Será que não raciocina que vão pagar o pedágio lá na frente e que o trânsito vai andar e o rapaz que está um pouquinho para cá em cima da faixa, quando o trânsito andar, ele tem retrovisor, ele está vendo as motos atrás, ele não quer ter o seu retrovisor arrancado. Então, ele vai jogar o carro para cá e as motos vão passar, só precisa esperar 30 segundos. Só isso. Só uma pessoa pagar o pedágio lá uns 30, 40 segundos. Não pode esperar 30, 40 segundos. vai ficar jogando os braços pra cima e destruindo o guidão da moto, dando soco, porque é um Neandertal encarnado? Gente, pelo amor de Deus, transição planetária, mundo de amor não é isso, mundo fraterno não é isso. Isso é agressividade, isso é violência, isso é um bicho em cima de um veículo, não é um homem. Um bicho raivoso. Então, gente, quando a gente exorta aqui, tem gente que acha que está exagerando. Gente, os vídeos não é para 1, 2, 3 ou 131 mil inscritos, não. O vídeo é para o planeta. Como é que está o seu planeta? Tá feia a coisa aqui no planeta. As mensagens aqui nunca é para uma pessoa só. A mensagem é para muitos. Porque são muitos que estão na mesma situação. Quer ver como é que está na mesma situação? Quantos motoqueiros estão desse... Motoqueiros não, motociclista, né? Motoqueiro de jeito nenhum. Se falar que um motociclista é motoqueiro, você até apanha. Não, mas esses que eu falei agora são motoqueiros, não são motociclistas. Porque motociclista não é isso, né? Motociclista é educado. Motociclista curte a moto. Passeia na estrada, se conecta com a natureza. O motociclista, ele vê todo o lado espiritual do passeio, todo o lado espiritual, energético, benéfico do passeio. Ele não é que nem esses motoqueiros malucos que fica andando que nem um Neandertal em cima de motos no trânsito. Tá? Então, quantos motoqueiros estão desse jeito no trânsito? Não dá nem para contar, né? No Brasil inteiro. No Rio de Janeiro, então, nossa senhora. Que a falta de educação aqui impera. Né? E a violência, a agressividade. Então, essa mensagem aqui é para quantos motoqueiros? Você acha que é só esse motoqueiro que estava atrás do Pedro que fez isso? São vários. São vários. São vários. E às vezes o Pedro fica até meio assim, porque às vezes o motoqueiro que tá atrás dele, nada contra. Às vezes tá com uma motinha mais barata, toda cacarecada, tu vê que o cara não tem condição financeira. O Pedro fica falando, poxa, se ele arrumar um prejuízo aqui, ele não vai ter como pagar, porque o cara tá tão louco querendo passar, que ele vai sair destruindo tudo aqui, o carro do lado, o carro do outro, não vai ter como pagar as pessoas, ele vai sair destruindo tudo. Isso nas motos. Nas motos. Isso nas motos. Quando Pedro foi buscar a Cláudia, já aconteceu uma. No trânsito, o Pedro fica andando a 40 por hora. Porque ele fica esperando alguma coisa. Ele fica só prestando atenção em tudo ao redor dele. A moto dele tem 125 cavalos. Mas ele anda como se fosse uma 125. Porque ele fica esperando, fica só em volta, só prestando atenção no que possa vir a acontecer. Para poder dar tempo de desviar, de evitar a situação. Para poder dar tempo. Porque se ele estiver andando mais rápido, não dá tempo se acontecer alguma coisa. Tem um monte de suicida também que sai atropelando sem olhar, sai atravessando sem olhar, fura o sinal no cruzamento. Motoqueiro que fura o sinal no cruzamento. Aí o carro vem, pega ele, aí vão em cima do motorista do carro. Gente, o motoqueiro avançou o sinal. O motorista não tem culpa. O sinal estava verde para ele. O sinal estava verde. A culpa não é do cara que estava no carro. A culpa é do motoqueiro que avançou o sinal. Mas vai todo mundo em cima do cara do carro, que o motoqueiro sempre é vítima. Só porque estava na moto. Parece uma hipnose, né? Para ir em cima sempre do cara do carro. Parece uma hipnose. O cara do carro está certo, mas eu vou em cima dele. Porque ele estava no carro. O motoqueiro é vítima. Foi atropelado. Nem sempre. Então tá desse jeito. É só na rua? É só no trânsito? Não. Meio artístico, política. Meio religioso. Olha a internet, procura. Procura os vídeos amorosos falando do Pedro. Os vídeos amorosos. Elogiando o Pedro. Nossa, esse irmão veio para fazer um trabalho muito bom. Esse irmão veio. Procura. Tem. Mas será que todos são amorosos? Esse é o planeta. Então, Nova Terra é agora? A luz venceu? Não, não é agora. Não é agora. O Pedro vai morrer e vai continuar. Está arriscado até piorar um pouco mais. Aí tem que vir Moisés. Porque ele está voltando, tá? Ele está voltando. E ele não vai se importar quando gravarem vídeo no YouTube para dizer: Moisés, esse rapazote aí, de jeito nenhum. Fala isso no YouTube quando ele estiver aqui. Fala. Fala. Porque ele evoluiu de lá para cá? Bastante. Bastante. Ele trabalhou a força yin, a energia yin? Trabalhou. Trabalhou. Mas ele também trabalhou mais a yang. Inclusive está sendo orientado para usar muito mais a yang do que a yin. Isso para ele é moleza. Moleza. Sabe o que estão fazendo lá em cima? Que muitos não entendem? Tá tendo a reuniãozinha. Lembra das superconsciências no sol? Lembra? Sabe o que eles decidiram? Vamos programar a encarnação de Moisés. Vamos fazer o seguinte aqui, irmãos. Ele evoluiu muito. Então ele está mais tranquilo, mais sereno, mais amoroso. Mas a gente quer que ele venha daquele jeito de 3 mil anos atrás. O que a gente vai fazer? Nós vamos acessar esse registro aqui no espírito dele. Vamos virar a chave e vamos ativar lá da época de Moisés de 3.200. Vamos ativar para ele usar agora, quando ele vir. Aí ele vai vir com um jeitão que ele educou aqueles espíritos rebeldes lá atrás. E muitos do que ainda estarão aqui, dos 20 a 30 mil que Bezerra disse, são aqueles que ele educou lá atrás há 3.200 anos. Vocês vão identificar ele. Vão. Vocês não vão lembrar, mas vai sentir. Quando ele botar a cara no YouTube, as lembrancinhas de 3.200 anos vão vir todas. Vai tremer assim, ó. Vai tremer. Porque vão sentir, gente. É energético. Todo mundo sente. Quando vê, sente. Lembra? Lembra, gente. Sente. Sabe como é que é? Sente. Quando viram o Pedro, não identificaram ele, mas ao mesmo tempo identificaram. O que é isso? Não identificaram, mas identificaram? Não identificaram porque não lembra. Mas identificaram porque sentiram. Sentiram. Ou seja, identificaram sim. Não identificaram, identificando. Identificaram. Foi revelado aqui que a Sônia é a reencarnação do Hermes Trismegisto. Não, ela não. De jeito nenhum. Hermes Trismegisto não era baixinho e gordinho. Visão totalmente materialista, né? Tem gente que diz que é uma lenda. É, lenda. É um deus, né? O deus Thoth. Eu vou contar uma história do Hermes depois, para vocês verem o que é o esquecimento. Disseram que a Sônia é a reencarnação do Hermes Trismegisto, que foi Ramoses, que foi Enoque. Disseram que a Sabrina é a reencarnação de Nefertiti, que foi Séfora, mulher de Moisés. Sim, o espírito da Sabrina foi mulher de Moisés, Séfora. Naquela encarnação, eles não encarnaram para estar junto, Pedro e Sabrina, não. Estavam ali. Mas não encarnaram para ser irmão, marido, mulher, nada disso. Ela encarnou para ser mulher do Moisés. Sabe por quê? Para dar uma acalmada nele, uma seguradinha nele, porque ela é tranquila. É? Para dar uma seguradinha nele. Né? Para controlar. Alguém gravou um vídeo atacando a Sônia porque disseram que ela era Hermes Trismegisto? Alguém gravou um vídeo atacando a Sabrina porque disseram que a Sabrina era Nefertiti? Gravaram um vídeo atacando quem? Só enxergam ele. Ele é o alvo. Ele é o alvo. Ele incomoda. Ele é o que incomoda. Viram o que o draconiano falou aqui? No vídeo que entrou? É um trevoso, especialista das sombras. Viu o que ele disse? Eu vou manipular todas as mentes para virem todos em cima dele, do Pedro. Eles não vão em cima da Sônia, porque ela foi Hermes. Eles não vão em cima da Sabrina. Eu vou manipular as mentes para irem em cima dele. Porque esse espírito trevoso sabe quem o espírito dele é, o que veio fazer. E alguns que ele manipula, nem é difícil. Eles fazem por eles mesmos. Nem é difícil. Às vezes ele nem precisa mexer nada. Nem é difícil. Sabe por quê, gente? Porque é pessoal. É coisa lá de trás. É coisa antiga. É coisas de outras reencarnações. Então, quando viu, Pedro sentiu. Não vai aguentar. Vai atacá-lo. É coisa antiga. É pessoal. É coisa lá de trás. É de outras vidas. Tem uma penca de médium no YouTube canalizando Sananda, canalizando Miguel e outros. Nosso trabalho aqui deve ser um negócio muito grande, hein? Para incomodar desse jeito. Mas deve ser muito grande, hein? O que será que vai acontecer no futuro, no decorrer dos anos e das décadas? Continuo dizendo, coragem para gravar teve, coragem para manter. Para manter. Porque as coisas não acontecem assim no estalar de dedos. O que eu estou falando agora, daqui a pouco vai ser esquecido. E muitos vão dizer, poxa, disse que ia acontecer, não aconteceu nada. Não conhece Deus e como Deus trabalha. Deus não trabalha no tempo do homem. Pode demorar, mas vai acontecer. Pode demorar. Isaías profetizou que Jesus ia vir séculos antes dele vir. Só que ele profetizava de um jeito que as pessoas interpretavam que ia vir agora, daqui a 10 anos, 20 anos, 15 anos. Isaías morreu e Jesus não veio. Chamaram Isaías de louco. Não aconteceu. Aconteceu séculos depois. Vou mostrar para vocês o que é o esquecimento da encarnação. Tá? Vou falar algumas reencarnações do Hermes Trismegisto. Tá? Hermes Trismegisto foi Ramoses, na época do Akhenaton. Ele era o prefeito de Tebas e era médico e tinha muito conhecimento espiritual. Foi o Ramoses. Tá. O Hermes Trismegisto é quem que chamavam? É o Thoth, não é? O deus Thoth, o sábio, não é? Tá, então aquele Ramoses ali, se ele é a reencarnação do Hermes Trismegisto, então ele é quem? Ele é o deus Thoth, não é? Reencarnado. Tá no esquecimento como todo mundo. Quando o Ramoses começava a instruir as pessoas espiritualmente, quando Ramoses dava umas instruções para o Radamés, ensinando as coisas espirituais, Ramoses falava assim, não só para o Radamés, como para a filha dele e para outros. Eu vou usar o Radamés. Ramoses falava assim, Radamés, esses ensinamentos que eu estou passando para você é de um sábio, um espírito muito iluminado, chamado Thoth. Ninguém entendeu o que eu disse? Ele estava falando dele mesmo. O esquecimento era tão grande. Para vocês entenderem, pelo amor de Deus, o que é o esquecimento da encarnação, Jace, ninguém entendeu o que eu disse. Gente, pelo amor de Deus, o Ramoses era a reencarnação do Hermes Trismegisto. E ele ali, como Ramoses, falou para o Radamés, os ensinamentos espirituais que eu estou te passando foram tirados de um grande sábio chamado Thoth, o deus Thoth, um grande sábio. Ele estava falando dele mesmo sem saber que estava falando dele. É o esquecimento. Olha o que fizeram com o Mahatma Gandhi, no exemplo que eu dei. Vamos levá-lo ao esquecimento total. Levou o Mahatma Gandhi ao esquecimento total, botou numa família rica e boêmia, o cara virou playboy cheio de cachaça, cheio de loura, de peitão de silicone e Ferrari. Black Label Absolute na mão, descendo combo na noitada, dançando eletrônica, tuti, tuti, tuti, tuti. É esquecimento. É esquecimento. Moisés, depois que ele desencarnou, ele reencarnou. Várias vezes. Em famílias normais. Não era para ser conhecido. Por que ele tem que ser conhecido em todas as outras reencarnações? Não. Por quê? Então, gente, vamos entender como é que a coisa funciona para vocês poderem compreender que a humanidade deste planeta sabe muito pouco. Muito pouco. Inclusive, todos os médiuns do meio espiritualista, espírito, umbandista, muito pouco. E isso inclui também a todos nós daqui. Nós também não sabemos tudo. Nós não sabemos tudo. Nós não sabemos. Nós também erramos. Isso aqui é só para trazer uma realidade, para dar um estalo, para dar um despertar, para entender que essas coisas existem, que não é fantasia, que não é brincadeira. Tá? Sabrina mostrou um vídeo para o Pedro que um carro batia um de frente com o outro. Bateu com muita força. Uma das pessoas que estava dentro do carro morreu instantaneamente. A câmera pegou. Isso acontece, tá? A câmera pegou o espírito. Quando bateu e morreu, bateu de frente e morreu instantaneamente, essa pessoa que morreu ali na hora, instantaneamente, o espírito pulou do corpo na hora. Atravessou o carro, caiu no chão e continuou andando assim, perdido. O que aconteceu? O que é isso? E o carro já tinha batido lá, a fumaça levantando, o corpo já estava morto. O espírito voou do corpo, de tão abrupto que foi o desencarne. O espírito voou do corpo e saiu andando, assustado, não sentiu nada. O corpo está todo destroçado lá, é feio a beça quando vai ver, né? Todo destroçado. Mas ele está aqui, ó, vivinho, nem sentiu nada. E nessa brincadeira, e agora, o que faz? O que faz? A vida continua. Morreu. No passeio que ele fez de moto com a Cláudia estava falando para ele, lá na internet tem uns negócios de umas mortes assim que acontece que tu não vai imaginar. Aí o Pedro falou, qual morte? Ah, sabe aqueles negócios que tem em cima de uma bancada assim, de restaurante, que tem um alfinete assim para cima, que ficam colocando papel furado? A moça se distraiu, escorregou, caiu com o peito naquele alfinete e morreu na hora. A outra levantou a janela, puxou a janela assim para chamar a fulana, levantou a janela, fulana! A janela, pum, no pescoço, quebrou o pescoço, a mulher morreu. É assim, nosso corpo é sensível. Se vocês acham que isso aqui é forte, corpo físico é fraco. Pode morrer a qualquer momento. É fraquinho. E você fica indo e voltando o tempo todo. Não tem como você adquirir perfeição com 20, 30 anos de vida, 60, 70, 80, 100, 120. Não tem. Olha quanto tempo essas pessoas estão para poder evoluir um pouco. 3 mil anos se passaram. Evoluíram de lá para cá? Evoluíram, mas olha como eles estão ainda. Ainda. 3 mil anos. Por isso que a gente fala aqui direto que 3 mil anos não é nada, 4 mil anos não é nada. Isso passa assim, ó. Assim, ó. E a gente tenta passar aqui a coisa para você. Vou tentar explicar um pouco como é que funciona a mente do Pedro e o que ele vê. Um pouquinho. Um pouquinho. Foi almoçar hoje com Michele, Juliana, Jaciane, lá na casa delas, aqui perto, do lado. Fizeram uma comida baiana. Está todo mundo comendo. Enquanto ele conversa contigo, ali, ele não te falou nada, né? Não. Tá. Enquanto ele está conversando contigo, ele estava vendo todos os ossos do seu corpo, o sangue correndo, ele estava vendo seu coração batendo, seu fígado, seu intestino, ele estava vendo as células do seu corpo, as células do seu perispírito, o seu cérebro perispiritual, ele estava vendo os átomos do seu corpo todo em volta, toda a condição energética em volta, de várias cores diferentes, uma forma aqui de fumaça, outra forma aqui meio assim, assado. Ele estava vendo a árvore, os átomos da árvore, o bioplasma das folhas, do tronco, ele estava vendo a seiva caindo da árvore, as estrelas, o universo, planeta Terra, os átomos do chão, o núcleo do planeta, os planetas em volta, galáxias, seres de tudo quanto é coisa, quanto é espécie, Deus. 24 horas por dia. Dimensões celestiais. O Cristo falando com ele. O Cristo planetário aparecendo na mente dele. Olhando para ele com amor. Pai Candinho. Vendo Jesus. Recebendo inspirações o tempo inteiro. O tempo todo. Quando você estabelece conexão com o todo, Quando você entra na frequência dele, não tem como você não receber. Você vai receber 24 horas por dia todas as inspirações e as intuições que vêm dele. Não importa se sua encarnação, se você é um espírito evoluído, e se sua encarnação foi programada para metade da sua vida, você está na noitada cheio de cachaça e tudo mais, a evolução daquele espírito está ali dentro. Não tem como tirar. Assim que apertarem o botãozinho para ele despertar, para fazer o que ele veio fazer, ele vai largar toda a noitada, todo o Red Label, todo o Absolute, toda a loura siliconada, toda a Ferrari, todo o dinheiro, todo o Jurerê Internacional, e ele vai fazer a vontade do todo. Não importa o que ele fez antes. Quando ele lembrar quem ele é, ele vai fazer. E não importa o que pensem. Não importa que chamem ele de maluco, não importa que chamem ele de louco, não importa que chamem ele de fascinado, porque ele conhece o todo e ele sabe muito bem no planeta onde ele está e a humanidade, e o nível evolutivo dessa humanidade, ele sabe que isso já é esperado. Ele conhece, sabe que são ignorantes e não sabem nada. Você vai seguir o sábio ou o tolo? Ele vai seguir o sábio, que é Deus, que não entendem a programação de Deus. Não entendem, nem aqueles que mais têm conhecimento, não entendem. Ele vai fazer a vontade do Pai, custe o que custar, não importa o que aconteça aqui na Terra. Pode arrancar o braço dele, pode processar, pode matar, pode prender, ele vai fazer a vontade de Deus. Ele conhece, ele sabe que todos aqueles que vêm do reino do Cristo e encarnam aqui não são compreendidos, não são aceitos, são recebidos de forma hostil pelos opositores do Cordeiro, que falam do Cordeiro. Ninguém segura esse tipo de espírito, como Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Francisco Cândido Xavier, Akhenaton, Allan Kardec, Hermes Trismegisto, Ramoses. Ninguém segura esse tipo de espírito, não tem como segurar. Não importa o que façam. Não importa. Mayara, por favor, microfone. O que você falou para o Pedro lá no aniversário do André Luiz com relação ao trabalho daqui, que a onda já foi colapsada? No dia da canalização do Dr. Bezerra de Menezes, no qual foi para o canal somente o áudio, porque não deu para gravar, me foi mostrado o desencarne de Akhenaton, o espírito dele sendo elevado por alguns espíritos de hierarquia bem elevada, sendo encapsulado para que a energia dele não fosse detectada por ser nenhum, e mostrou o espírito dele hoje sendo desencapsulado para que a energia dele fosse... Quem é o espírito do Akhenaton hoje? O Pedro. Você viu isso? Vi. Tá, aí fizeram o quê? Desencapsularam ele e me falaram que não é necessário mais esconder a energia dele de ser nenhum, porque o trabalho dele já está colapsado. Não há o que se faça, nada que os trevosos façam que vá atrapalhar o trabalho. Os trevosos desencarnados e encarnados. Sim. Foi o que então, me foi mostrado. Então, a onda do trabalho do Pedro já foi colapsada. Não tem reptiliano encarnado nenhum que possa impedir isto. Não tem draconiano nenhum que fala de amor, fraternidade, nova terra, Kardec, que possa impedir isto. E o que está sendo falado olhando para a câmera agora é para todos os reptilianos e draconianos encarnados hoje, que são esclarecidos, fraternos e amorosos, porque está sendo mandado um magnetismo do Pedro misturado ao do Cristo planetário. A onda já foi, já colapsou, e quando colapsa, não tem quem tire, a não ser Deus. Nenhum homem tem poder para isto. Então, tudo o que se fizer contra algo que já foi colapsado, sabe o que que acontece quando você faz algo contra alguma coisa que já foi colapsada? Sabe o que que acontece? Só cresce. Cresce. Cresce. Cresce, cresce, cresce. Cresce, cresce. Cresce, cresce, cresce, cresce, cresce, cresce. Cresce. Você disse, já colapsou a onda. Você quer explicar o que que aconteceu? O que que acontece quando a onda é colapsada? Quando a onda é colapsada, é materializado. Tudo que você cria, cria um vórtice de energia. E aquele vórtice de energia vai sendo alimentado se você não joga você mesmo nenhuma energia contra aquele vórtice. E quando colapsa a função de onda, significa que aquilo está materializado. Ou, se ainda não materializou, nada vai impedir que aquilo se materialize. Já deu certo. Já deu certo. Acho que já foi bem explicadinho, né? Já aconteceu e já está feito. Já está feito. Já está feito. A coisa que acontece aqui é mais séria do que se possa imaginar. A vinda dele foi anunciada. Foi dito que ele viria. Está lá. Que Kardec reencarnaria. Um novo Cristo surgiria. Não associa Cristo a Jesus. Ele não é Jesus. Cristos no universo tem muitos. Não existe só um. Tire esse sistema de crenças, esse paradigma, e para de venerar Jesus como um Deus, que existem muitos outros mais evoluídos do que ele no universo. Não precisa ter o tamanho de Jesus para ser um Cristo. Existem Cristos menos evoluídos e outros mais evoluídos do que ele. Você não tem ideia do onde e o quanto ele já peregrinou. Eu não estou falando para todos. Eu estou falando para alguns. No esquecimento da sua encarnação, no esquecimento, você não tem nem ideia de quem está aqui nessa casa. Você não tem nem ideia do trabalho que está sendo feito aqui para agora e a nível de futuro. Você nem sonha. Está dormindo completamente. Você não tem nem ideia de quem ele é. E isso não é ego, nem vaidade e nem fascinação. É o que é e é a verdade. Conviva com isso e aceite isso e se conforme com isso. Porque esse tipo de espírito tem que descer aqui, senão as coisas não mudam. E não é só ele. Lembra da equipe? São muitos que descem aqui. Não é só ele. Então eu falo da Sônia, não tem nem ideia de quem a Sônia é, não tem nem ideia de quem a Sabrina é, não tem nem ideia de quem ela é, de quem ele é, de quem ele é. Porque esse pessoal aqui já encarna junto há muito tempo. Já encarna junto há muito tempo. A Jaciane, que está atrás da câmera, a Jaciane, cabelo curtinho, é a reencarnação de Tutancâmon. A Juliana Caixinhos é a reencarnação de Merit Atom. E eles estão aqui. Sendo Pedro Akhenaton, não suportaram quando sentiram a energia dele. Lembra do que vocês fizeram com ele em Tebas? Lembra? Dos deboches? Dos escarnecimentos com o faraó? Falta de respeito total com o faraó? Escarnecimento. Lembra quando tacaram tomates? Lembra quando diziam que ele era afeminado? Só porque ele era delicado e amoroso? e não gostava de guerras, só falava de paz e amor, porque não entendiam o amor, só sabiam o que significava guerras e domínio, poder. Lembra o que fizeram com Amarna? Que vergonha. Que vergonha. Não tem como impedir nenhum planejamento de Deus. Não tem como impedir nenhum planejamento de Atom. Eu vou voltar quantas vezes Atom me mandar. Quantas vezes Atom me mandar, eu venho. Porque eu faço a vontade dele e eu sigo o que ele me pede, solicita e instrui, não o que o homem pede. Eu faço as coisas do jeito que Atom manda, não do que o homem manda ou quer. Porque o homem nada sabe. Os filhos de Atom que estão aqui nesse planeta ainda se encontram simples e ignorantes. Ainda se encontram muito atrasados. Muito distantes de Atom, sem luz, mesmo com todos os estudos que já tiveram. Por isso, o meu pai e eu estamos aqui juntos, em uníssono. Tem, eu vou falar numa linguagem de fácil entendimento, tem um pedaço do Espírito, do Cristo, ajoujado ao meu Espírito. Um pedaço dele, para que ele fique ativo no meu espírito até o fim desta encarnação. Depois esse pedacinho de luz volta para ele. Mas mesmo assim a minha conexão com ele continua, porque o Cristo e eu somos um. E tudo que eu faço é sob a orientação dele. Nós somos assim. Nós somos a luz. Nós somos o amor. Nós somos a justiça. Nós somos a fraternidade. Nós somos um, o Cristo e eu. O Espírito Verdade e eu somos um há muito tempo. Antes que muitos espíritos daqui da Terra sejam ou fossem quem eles fossem, eu sou. E a vontade do meu Pai vai ser feita, porque são vidas, são os meus irmãos que querem evoluir. E eu estou aqui por Deus, Atom, e por eles, e por vocês também. Porque eu quero o bem de todos vocês. Eu não odeio ninguém. Eu amo todos, mas com alguns eu falo de uma forma e com outros de outra. Porque tem outros que só ouvem de uma outra forma pela sua rebeldia e insistência no mal. O Cristo e eu somos um. Quando eu durmo, eu vou para o reino do Cristo. Em projeção, em desdobramento, aqui, em vigília, eu não desdobro, mas eu tenho a clara evidência de estar em contemplação ao reino do Cristo 24 horas por dia, porque de lá é o meu espírito, é de lá que eu venho. Então, pela clara evidência, eu vejo, em vigília, o tempo inteiro, espíritos que muitos aqui nem imagina que existe ou acha que é pura utopia ou fantasia. E eles existem, meus irmãos, que me conhecem e me acompanham, porque comigo anda 24 horas por dia uma legião de anjos, naves e muitos outros, porque eu vim para uma grande obra, como eu sempre venho, há muito tempo, porque o meu espírito já tem a experiência necessária para isso, porque eu já venho fazendo isso há muito tempo e o meu espírito tem essa experiência. Percebam como eu falo na internet, a naturalidade. Percebam como as palavras saem da minha boca direto, porque a minha conexão com o Pai é constante e extremamente forte. O Pai e eu somos um. A vontade do Cristo já está feita, já está estabelecida, quer o homem queira, quer não. Chegou a hora da luz entrar neste planeta. E todo reptiliano e draconiano, desencarnado e encarnado, terá que se curvar a isto, porque é a vontade de Deus. E, sob a vontade do soberano, ninguém pode. E o soberano é Deus. Porque neste planeta, em todo o universo, só existe um Deus. O homem é homem. O homem é criatura. O homem não é Deus. Homens que habitam mundos atrasados e primitivos fazem de tudo para ser Deus. Querem poder em vão. Perda de tempo. Perda de tempo. Se conhecessem Deus, não brigariam por poder em mundos transitórios, em mundos materiais. Quem conhece Deus tem humildade, tem amor no coração, tem paz, tem equilíbrio, tem serenidade. E diz quem é. Porque dizer quem é não é prepotência, nem vaidade, nem arrogância, nem fascinação. Quando você diz quem é, você confirma a sua procedência divina. E eu não vou esconder a minha procedência divina de espíritos imaturos, invejosos e que não suportam ninguém maior do que si. Pela sua inveja, pela sua pequenez mediante o universo e mediante Atom. Atom é amor. Atom não é guerra. Atom não é briga. Atom não é maledicência na internet. Atom é justiça. E eu sou um instrumento dele. Então eu posso ser a sua justiça. Então ele vai exortar os seus filhos, sim, através da minha boca. Porque quem está exortando não sou só eu, mas sim o Pai. E se ele é Pai, ele pode exortar os seus filhos. Mas, quando ele fala através de mim, não se enxerga o Pai. Se enxerga apenas um homem. E acha que é o homem que está exortando, quando na verdade é o Pai. Muitos estão aqui pela infinita misericórdia de Deus. Jesus acolheu muitos espíritos aqui, porque muitos planetas não querem a presença de muitos aqui na Terra. Não querem, porque são câncer no universo. E Jesus acolheu aqui. E nem aqui estão dando certo. Está faltando casas para os espíritos que estão aqui. Muitos não estão querendo aceitar. Então estão tendo que encarnar em mundos inóspitos que estão começando, mundos de transição, onde tem seres primitivos que estão começando agora para poder recomeçar. Porque são resistentes à evolução, são resistentes ao amor, são resistentes a tudo que é novo e ao progresso. Só falam de progresso, mas não têm isso dentro de si. A luz desceu ao mundo. E aqui ela está. E mais uma vez, muitos repudiaram a luz porque preferiram as trevas, porque são trevas e odeiam tudo que é a luz. Que a luz, o amor, a paz, a compreensão, a tolerância, a serenidade e a misericórdia, principalmente, de Atom, esteja convosco. Obrigado.